Reza sexta e reza sábado, ofício de Nossa Senhora. O demônio se afugenta e a doença vai embora. No dia do inverno, o castigo aconteceu. A estrela caiu na água, ai de quem entristeceu. Com três dias, com três noites, água fria se ferveu. Bendito, louvado seja o Senhor, São Salvador. Pelo sangue, pela hóstia, os anjinhos se levantou. Lá no céu tem uma toalha toda rendada de flor. Adiante vai os anjos, atrás vai os pecadores. Os anjos vai servindo de guia pra quando esse mundo eu for. Lá no ano dos invernos, aonde Jesus Cristo andou, aonde Jesus Cristo andou, a luz dos anjos era tanta, Jesus Cristo que alumiou, foi Jesus Cristo que alumiou. Eu te dei o meu conselho, você não queria, era ouvir, você não queria, era ouvir. Eu te dava, era de bem, você teimava que era de mal, você teimava que era de mal. Eu te dei o meu rosário, eu te dei o meu rosário, você não queria, era rezar, você não queria, era rezar. Você queria era deitar, você queria era deitar. Eu te dei o meu jejum, eu te dei o meu jejum. Você não queria era fazer, você não queria era fazer. Antes do dia amanhecer, antes do dia amanhecer, você